Obrigado. Vou falar mais pra você. Thank you.

aos 4:30, libera direito, chama o sol, 1219. Bom dia, senhores, tudo bom? Chegando algumas ionas, autorizado voar de espaço para que vocês querem chegar algumas ionas. Isso mantém o vídeo 0050. Com ícone 2, definindo instruções para 2.10, o canal 0.5. Autorizado o procedimento, informe ao utilizador. tripuladas. Tudo bem, achando o controle, a luz era decimal, isso, né? 208, obrigado, bom dia. Negativo, 3, você é o esconto, não dá na 08. Voador, é o 58, também chamando a Gol. Decolado na sua escuta. Gol 5891, boa noite, contato com a base, saída de São João, para o Salê, Danilo, 364. Bom dia, alma pediu. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Instrução de velocidade de altitude, ou de forma de saída. Os quadros 4, bom dia, desde a pesquisa da Dona Diona, desde mantém o de voo 051. Para 2309. Liberty Direction, Salona 219, Manhattan. Thank you. velocidade 005, autorizado pouso, pista na 0, temperatura 3, 0 graus, 07 graus. Foi explorador em uma noite de cara de 5 metros. hoje 10, monitor 1, 2, 1, decimal. Oxalé 9403, autorizado em decolagem, sistema 0013, aeronave 089. 3000 feet, 22015. 22, 3000 feet, 22015, without resistance.